Aquele malabarismo que o Vazinho faz ao violão, aquilo impressiona a plateia, negócio de escola de samba e parada. Aquilo é arranjo popular? É, eu acho aquilo bonito, mas não é um jogo de violonista por essa, não, aquilo essas é pra impressionar a plateia. Impressionar a plateia. É. Aquarela do Brasil toca do samba, o ritmo do samba, vê? Não tem nenhuma gravação da Aquarela do Brasil de violão.